jovem, ao completar 18 anos, aliste-se no exército, marinha ou aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer polichinelo, levar o garoto para atravessar o rio, levantar uma butaquara, espada justiceira, tem minha visão além do alcance, Thunder, Thundercats, oh! Encastazão, helicóptero caiu, lutar na guerra, tiro de canhão antigo, dá uma rodadinha. Fazer fila, se jogar no chão, passear de barco. Apostar corrida, cuidar do neném. Computador antigo, estudar. Resgatar corpos, reto projetor. Já te no lago, coreografia, corrida de tanque. Aprender a atirar, pular de paraquedas, andar sem camisa e ver o céu se pôr. Atravessar na cordinha, descer pirambeira, usar roupa laranja. Encher caminhão de terra, morrer na guerra, olha a rua molhar. Tirar alguém, dar carona pra alguém, telefonar pra alguém, derrubar alguém, cair no rio, brincar de rodar. Fazer juramento, atravessar a ponte, metralhar o inimigo. Atirar com uma bazuca. Atirar com uma bazuca de novo, fazer exame de fezes, deu HIV positivo, brincar no parquinho, arrumar capacete, para pesquisar, rodar de moto, soldado atirou, helicóptero no céu, tiro de canhão, paraquedas no chão, roupa esquerda, olha quanto cavalo, mulher de patagim, jogar o moto, que rodou, brincar no playground, escutar atletismo, caminhão atirou. Exército brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório. Teoria não ovo, primeiro teoria não ovo, as pessoas devem estar se perguntando, meu Deus do céu, Cid, o que é o teoria do ovo? Eu não faço ideia do que está acontecendo, nunca ouvi falar sobre isso, tudo bem, não tem problema. Teoria não ovo, para quem não está ligado, a gente normalmente, quem atualizava mais ali era eu, o Brian e o Igor, a gente atualizava o grupo no Viber, a gente ficava viajando em algumas histórias, e em teoria não ovo é justamente isso. A gente pega um tema e meio que dá uma solução para esse tema, obviamente, uma solução completamente centrada, uma solução onde nós, que somos, eu diria, quase estudiosos aí... Peritos. Peritos, né? Peritos é uma boa palavra. Nós vamos falar sobre esse assunto aí, tentar chegar num consenso. Hoje, aqui no Teoria Não Salvo, Brian Rizzo. Olá. Eu gosto do seu sobrenome, cara. É bom, né? É bom, Rizzo? Eu gosto. É muito bom. Igor Seco. E aí? Que também é um sobrenome bom, Seco. Seco que é... Que não é um sobrenome. Não, é meu sobrenome. Já me perguntaram se era parente da Débora Seco. Eu não sou parente da Débora Seco. E Luigi Hipster. Olá, fiéis ouvintes, tudo bem com vocês? Já tem uma vinhetinha própria. Já sou íntimo. Olá, galerinha do mal. Galerinha do mal! Teoria não ovo. Eu perguntei ali no Twitter, quais os grandes problemas que o Brasil poderia enfrentar aí no futuro próximo, não sei. Que é pra gente tentar resolver, né? Porque melhor do que a gente resolver um problema que já começou, é começar a resolver o problema antes dele começar. É melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. A gente leva tanto tempo para resolver os problemas, por que não começar a resolver antes que eles comecem? Exatamente. Olha, que bonito. Exatamente isso. Exatamente. Né? O Minority Reporter dos problemas. Já tem uma preventiva ali, né? Acho que é a melhor maneira. O problema que a galera falou aqui, duas pessoas me comentaram pra mim no Twitter, não vou lembrar o nome delas, mas comentaram e falou: Cid do céu, imagina se. Cid do céu. Menina do céu! Menina! Imagina se o Brasil entrasse em guerra. Vixe! Imagine agora, nesse momento, você fecha o seu olhinho aí, onde você estiver. Você está no metrô, fecha o olhinho e imagina a guerra no Brasil. Você que está no ônibus, imagina a guerra, mas fica, né, fica atento para ninguém roubar teu celular, né? Porque já vivemos em guerra, já estamos em guerra, né? Mas imagine que o Brasil entra em guerra. Primeira coisa que eu fico já pensando, por que o Brasil entraria em guerra com alguém, cara? Porque o Brasil é um país tão feliz. Depende com quem. Quem que seria o adversário do Brasil nessa guerra? Então, eu não sei, cara, se o Brasil tretaria com alguém. Eu acho que a gente tem um motivo muito grande pra entrar em guerra, cara. Que é a floresta amazônica. Ela não é tipo como se fosse o coração do planeta Terra? É o que dizem. Né? Então, pulmão. Todos querem o pulmão. Não é o coração, é o pulmão. Mas todos querem o... todos querem os órgãos, né? A diferença é meio grande, né? Tá batendo ali. É um órgão da Terra. Então, eu quero chegar no ponto que órgãos são caros e pessoas precisam delas ao longo da vida. Perfeito, então a Amazônia é importante. Eu acho que é um bom motivo pro Brasil entrar em guerra com alguém. Eu acho que seria alguém tentando se aproveitar da nossa Amazônia. Um traficante de órgãos. O que é mundial, né? Numa escala mundial. É, já existe, na verdade, vários boatos, que pra mim nunca passaram de boatos. Você já deve ter visto na internet há muitos anos, até corrente de e-mail, aquelas histórias de que nos Estados Unidos existe um mapa, nas escolas americanas mostram um mapa do Brasil, aonde a Amazônia está escrito USA. Opa. Já ouviram esse papo? Já ouvi esse papo. Isso é velho, né? Isso faz tanto tempo. É uma corrente de e-mail que não faz o menor sentido. Eu acho que não é verdade. Até eu nunca vi provarem nada desse tipo. Eu acho que se o Brasil entrasse em guerra, de fato, não seria por causa da Amazônia. Seria por quê? Por causa do Facebook. Pode ser. Eu acho que esse é um negócio mais sério, né, mais sério do que a Amazônia é o Facebook. O brasileiro, ele vai no álbum do Mark Zuckerberg ficar enchendo o saco na foto dele em casamento. Exato, esse é o tipo de coisa que dá guerra. Poderia ser o Mark Zuckerberg declarando guerra ao Brasil. Falar, cara, não tem como banir todo mundo. Eu vou destruir esse país de merda. Eu acho que é mais fácil. E o Mark Zuckerberg tem dinheiro pra mover uma guerra contra o Brasil. Tem mais do que o exército brasileiro. Provavelmente não, certeza, né? Pode mandar uns robôs aqui pra combater, com certeza absoluta. Então eu acho que se o Brasil entrasse em guerra, seria por causa da internet. Porque o brasileiro, na internet, é o grande babacão, é o grande babaca. É, o meme BRBR, não surgiu à toa, né? É o brasileiro, que é aquele cara que é o gamer que vai jogar e viva Dilma e dá um tiro no outro cara. Ei, irmão, viva Dilma! Em nome de Cristo! Isso é demais. Entendeu? É o cara que não sabe se comportar nas redes sociais, é o brasileiro. Give me money, please. Give me money, kkk. O brasileiro não tem boas maneiras. Já, né? Assim, né, sem querer ser antipatriota, mas já não tem boas maneiras na vida real. É. Da virtual, então, aí é o show de horror. Aí é a liberdade total, aí acaba, sai de baixo. Acabam-se os limites. Brinco muito até, às vezes, em painel e tal, sobre a internet, que o brasileiro é o grilo virtual. É o gafanhoto virtual, né? Porque toda rede social que o brasileiro chega, ele destrói a rede social. Foi assim com o Fotolog. Chegou o brasileiro, meu amigo? Acabou. Acabou o Fotolog. Acabou. Já veio o Flogão. Já veio o Fotolog BR. Acabou a brincadeira, né? Orkut é a mesma coisa. Orkut vivia em paz antes dos brasileiros. Né? Tinha os indianos gostando de vaca lá e tal, de boa. Tinha os indianos de boa, tinha os americanos em fórum falando, todo mundo falava inglês. Chegou o Brasil, tá falando inglês por quê, filha da puta? Aí os caras, por favor. Aqui, né, é Rio. Vamos falar inglês. É jogo do beijo. O brasileiro já acabou com o Orkut na mesma hora. Na hora que chegou, eu participava, por exemplo, de uma comunidade sobre Friends, né? Na época existiam comunidades meio assim. Né, sobre temas específicos, e aí a galera comentava sobre série em inglês. Né? Quando abriu muito brasileiro e tal, aquele negócio todo, né, que o brasileiro começou a entrar no Orkut em massa, justamente porque existia um gráfico no Orkut que mostrava quantas pessoas tinham em cada país. Nossa, eu lembro. Acessando o Orkut. Então era tipo, Estados Unidos, sei lá, 80%, Índia, sei lá quanto, fulano e tal, não sei, tinham vários países brasileiros, tipo sexto, sétimo. E aí quando o brasileiro descobriu que existia esse gráfico, começou a virar o jogo. Começou aquele negócio, não, temos que ganhar dos Estados Unidos. E aí começou a mandar Orkut pra mãe, mandar Orkut pro tio, mandar Orkut pro... Vestiu a camisa da seleção. É, daí virou Brasil. É, Brasil. É. Todo mundo virou o Davi Luiz ali no Orkut. Naquele momento. É, vamos salvar a pátria. O hashtag vem pra rua na época era vem pro Orkut. Vem pro Orkut, exatamente. Então a galera queria entrar no Orkut pra desbancar os Estados Unidos. Então pegava as comunidades que a galera eram fóruns em inglês. E aí começou o jogo do beijo. Ou na comunidade do Friends, por exemplo, todo mundo falava sobre a série. Né? O brasileiro já começou fazendo joguinho e botando link pra download pirata. Né? Já começou já tudo errado já. Mas enfim, é o Brasil. O americano ia clicar lá, já era preso, já. Tipo, nem sabia o que estava acontecendo. O Brasil acabou com o Orkut e provavelmente vai acabar com o Facebook. Eu acho que a gente tem uma ameaça. O Brasil poderia ter tem uma ameaça maior de um certo país aí, que inclusive o senhor, dono do Não Salvo, insiste. E usar o nome dela em vão, ou não sei também, que é a Rússia. Porque a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a gente tem lá o Obama, gente boa, assiste série, fica lá tweetando, abobrinha. Agora, o Vladimir Putin Ele não gosta de brincadeiras. Ele não quer conversar. Ele é o Putin, cara. As fotos do Obama, ele passeando. As fotos do Putin, ele caçando um urso na Sibéria. Então, ele... É o nível russo. Imagina que um dia ele olha e fala assim: os brasileiros estão ofendendo a mãe Rússia. Estão chamando um determinado estado de Rússia brasileira. Puta que pariu! Aí isso não é legal. Eu não admito, eu sou Putin. Chegou... É inaceitável. Chegamos num ponto aqui do Teoria. Chegamos num ponto. Que é o Putin descobrir que o Paraná é a Rússia brasileira. É a Rússia brasileira. E fica Putin com isso. Porque Putin. Sabe como pode acontecer? Pode ser que um dia o Putin fale assim: o que será que a internet pensa da mãe Rússia, né? Vou pesquisar. Aí ele digita: Rússia. E o Não Salvo tá lá, vários resultados. Aí quando ele entra, o que ele vê? É um bode correndo atrás da mulher, é a bêbada que caga no coisa. A MC Maiara dançando. É a MC Maiara com o camelo. Ele fala assim, porra, opa! Ele pega, faz um shot de vodka de meio litro, né, um shot de vodka russo, vira, já pega o telefone vermelho e liga pro comandante das Forças Armadas. Ó, vamos atacar o Brasil. Já é, mano. Esquece os Estados Unidos. A nossa guerra é com o Brasil. O Brasil. Aponta os mísseis pra aquela terra que nós vamos explodir tudo agora. E aí, gostei. Essa acho que é a teoria mais plausível que pode acontecer do Brasil entrar em guerra. Eu acho bem, é possível. Eu acho que é mais plausível. Esse... acho que a primeira... Eu concordo. Primeira chance seria essa, a segunda chance seria o Facebook, a terceira chance, de repente, seria o Galvão incentivando uma violência contra a Argentina, provavelmente. Então acho que são os três cenários de guerra que o Brasil pode entrar. É o sonho dele, bombardear a Argentina. Eu acho que esses são os três pontos. Aí eu gostei dessa primeira teoria, que eu acho que é a mais plausível de acontecer, que é o Brasil, então, entrar em guerra com a Rússia. Agora imagine só essa cena, Brasil entrando em guerra com a Rússia, visualizem aí na cabeça de vocês, e o russo já participou de guerras. De verdade. Eles estão preparando. Eu não tô falando da guerra de canudos. Eu não tô falando da guerra do Paraguai. Eu tô falando de guerra de verdade. Participaram de guerras. Eles venceram Napoleão, cara. Ou seja, a Rússia manja dos Paranauê aí. Ela sabe como participar de uma guerra de verdade. E o brasileiro não. O brasileiro tá jogando capoeira na guerra. Tá fazendo pagode. O brasileiro tá fazendo pagode no fundo do tanque ali, ó. Igual o Brasil do Pedro, lá o Ronaldinho Gaúcho invadindo a Globo com o pandeiro. Aí tá lá o William Bonner, direto de Moscou. A Rússia declara, daqui a pouco vem os soldados brasileiros. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ô, caralho! Então... se a gente for comparar aí potências bélicas, a Rússia, eu acho que ela tá em vantagem um pouquinho na frente do Brasil. 50 mil bombas atômicas a mais. Tá um pouquinho à frente do Brasil aí. Se a gente for comparar território, a Rússia também acaba ganhando no Brasil aí em território. Então é mais difícil o Brasil conseguir ali, apesar da neve e tudo mais, é mais difícil o Brasil conseguir comandar a Rússia do que a Rússia comandar o Brasil. Mesmo porque todo mundo que jogou War sabe que entrando por Vladivostok é mais fácil. Né? Quem joga War sabe disso. Chegou por Vladivostok, deu uma volta no mundo ali, ó. Entrou por Vladivostok é mais fácil, mas não é bem assim que funciona na vida real. Então a gente já entra aí com dois pontos atrás da Rússia, né? A Rússia tá num cenário mais favorável. E tem o principal ponto, na minha opinião, que é o quê? O soldado. O soldado russo, ele é treinado pra guerra. O soldado brasileiro, ele é treinado pro morro do Rio de Janeiro. É uma diferença, né? É uma diferença. Eu não sei o que é mais perigoso, se é o morro do Rio de Janeiro. Ou uma floresta cheia de urso. Ou se é uma floresta russa. Mas tem uma pequena diferença aí, né? É pra se pensar. Então, eu tava imaginando aqui, se a gente participasse de uma guerra com a Rússia, quem seriam os melhores soldados que o Brasil poderia enviar para a guerra? Será que eram soldados de verdade, soldados brasileiros? Será que a gente consegue achar uma outra solução aí? Formar um outro exército? Eu não sei, porque você sabe aquela propaganda de alistamento? Jovem, se você completa 18 anos em 2015... Alice no exército, você vai teclar no computador, você vai roçar mato, você vai se esconder embaixo. Você vai pintar calçada. Você vai pintar calçada, você vai andar no mato, vai pintar a cara de verde. É meio complicado. E o do russo deve ser assim, o seu filho da puta já tá com 9 anos, pega essa bazuca e vai atirar em qualquer coisa. Tem um problema aí, né? O russo ele já tá mais preparado aí. O soldado brasileiro, acho que nem tanto, né? O soldado brasileiro, as grandes guerras que ele participa, o que é? A guerra da fronteira né, com Colômbia, ali, que é a fronteira da droga, né, que é uma guerra comum até, e a outra guerra é a guerra do quando tem acontecer alguma merda. Copa do Mundo, bota o exército. Bota o exército lá, vai bota Papa, os caras pra trabalhar, vai vir o Papa, bota o exército. Carioca, o Rio de Janeiro tá em chamas aí, bota o exército. Entendeu? O meio que o exército ali entra uma situação. Ou tipo, meio... Santa Catarina ficou alagado, mano, do exército. Bota o exército aí. O Haiti se fudeu, bota o exército. Então o exército brasileiro acaba entrando em situações meio que não é exatamente pra isso, né? 7 de setembro, por exemplo. Bota o exército pra desfilar. Então você acha que o Brasil devia ser representado por pessoas com sangue no zóio de verdade? De verdade. Eu acho que eu acho o exército brasileiro é uma galera muito preparada, é uma galera que treina muito e tal. São realmente os defensores do Brasil, mas eu acho que tem pessoas que estão com mais sangue nos olhos do que o exército brasileiro. É que a gente tem que pensar que o exército nosso não vai lutar contra o exército americano, nem contra o japonês, exatamente. Nem contra o inglês, nem com o Estado Islâmico, é contra russo. É... Não é qualquer um russo, o colete à prova de bala dele é a própria pele, entendeu? Então não é, tem que ir com calma, não é qualquer soldado que pode ir pro campo, pra trincheira. Qualquer país que toma o que você toma numa balada, no café da manhã... esse país deve ter algum mínimo de respeito. Você, né? Tem que ter um mínimo de respeito ali. Tô pensando aqui, o que seria melhor? Por exemplo, será que o exército evangélico seria o melhor para uma guerra brasileira? O exército da paz? Eles são numerosos, mas eles são da paz, esse é o problema. Esse é o problema, acho que não, né? É o problema. Acho que o exército cristão aí também, acho que não entraria. E o exército de comentaristas do YouTube, será que eles são tão bravos na internet? Eles são bravos, eles, cara. Eles são bravos, eu tenho medo deles. São bravos, mas eu acho que a forma física desse exército... Esse é o problema, né? Eu acho que não ajudaria, apesar das técnicas de combate pelo Call of Duty, pelo Counter-Strike, serem apuradas, eu acho que no mundo real isso não acaba não transparecendo na realidade aí, não. A gente precisa achar um outro exército. Sabe um pessoal que é bem bravo aqui no Brasil? Quem que é? O pessoal que pega a Estação Pinheiros. Eles são bravos, cara. Então, usuários de metrô. Você tá no metrô. Puta, cheguei na Estação Pinheiros. Vai abrir a porta e vou descer no meu destino. Quando abre, vem aquela multidão furiosa em cima de você. Imagina isso indo pra cima do exército russo. Será que... Não. Eu acho que eles não. Eles são organizados. Sabe por que eu acho que não? Eu acho que porque a galera do trem tá acostumada com calor. É. Na Rússia, você verdade, tem que estar no frio. É outro esquema verdade. Térmico ali, né? São problemas da natureza. A gente tem que pensar nisso também. São os cascas grossas. Sabe quem? Sabe a galera casca grossa, que eu teria medo, por exemplo, se você tá na rua e você encontra essa galera e você fugiria, na minha opinião, é torcida organizada de time de futebol. Isso sim, entendeu? Arrepia. Imagina só, você tá andando na de boa ali na rua, vem a Gaviões da Fiel de encontro a você e você, por curiosidade, por destino, você está com uma camiseta verde. Ah, fodeu. Você tá fudido. Você tá fudido já, meu irmão. Já se ferrou aí. Você só saiu de verde da sua casa, só isso. E aí, infelizmente, você acabou num beco com a Gaviões da Fiel. E aí, cara, ó... Só a de gente, falar, meu cu já trancou. A gente espera que seja um russo que tá de camisa verde nesse momento. Pois é, então acho que assim, qualquer torcida organizada é um grupo perigoso. Não teve um caso que jogaram um vaso sanitário? Sim, teve, lá no... Teve, acho que foi na Fonte Nova. Eu acho que é indiscutível. O melhor exército sangue no zóio pra enfrentar os russos... É a torcida organizada. É a torcida organizada. Se os caras foram capazes de pegar um vaso sanitário e atacar de 30 metros de altura na cabeça de alguém, cara, eles são capazes de qualquer coisa. O cara vem com a bazuca, o cara vai com um vaso... Eles são capazes de qualquer coisa. Mas aí a gente tem um problema de logística, que é como que a gente vai fazer o exército corintiano lutar ao lado do exército palmeirense contra a verdade. Rússia. Bem pensado. Porque senão eles vão sair no pau entre eles e aí a Rússia vai ficar olhando. Eu acho que a melhor... Imagina! Vai! O dia D, desce na praia lá. Abre os portões, a galera desce, vai correndo em vez de ir pra cima do outro. Um contra o outro. Série B! Um brigando com o outro. Aí, gambá, aí, ô, viadinho. Aí, não sei o quê. Começa uma briga entre as torcidas, né? Realmente. Bem pensado isso aí, hein, Brian? Eu acho que a melhor maneira seria a Dilma fazer um pronunciamento que fosse... tá rindo. Fosse o seguinte, pronunciamento. A Dilma chega e fala assim, ó. Ok, o nosso exército... vai continuar aqui no Brasil, né? Porque alguém tem que tomar conta do morro, né? Apesar da torcida do Flamengo estar tá lá, né? É, mas enfim, alguém tem que tomar conta do morro. E aí o nosso exército agora vai ser composto de torcidas organizadas, ok? Então todo mundo imagina isso. Então as torcidas organizadas são enviadas para a Rússia. Chegando lá, Dilma, um pronunciamento ali no telão, né? No telão ali do nosso submarino brasileiro que chegou até lá. O Pardalzinho. Oh. Não, tem que ser. O Brasil sempre tem uns nomes escrotos pra dar pros vídeos. Ia ser o Lontra. Lontra 1. Lontrinha. Lontrinha 1. Então, mas essa Capivara 2. Capivara 2. Capivarão. Capivarão. Chegou Capivarão. Capivarão. Capivarão. Capivarão. É o submarino brasileiro que chegou até lá. Capivarão. Capivarão. Então, tem um ponto aí também, que é a Rússia que tá Putin com a gente, né? Sim. Então essa guerra não vai acontecer em solo brasileiro? Cara, eu espero que não. Sabe por quê? O Brasil, ele tá precavido e vai... Eu espero que não, porque se a gente mandar as torcidas organizadas pra Rússia, a gente se livra de um problema também. É. Tá entendendo? É verdade. Então tem essa, é bom pra gente. Mas eu fico imaginando que o Putin pode achar que o Paraná é o alvo principal. Não, mas peraí. A gente tá fugindo um pouco aqui. O torcedor de torcida organizada, ele não tá nessa pelo Brasil. Não, claramente que não. É verdade. Ele tá pelo Flamengo, ele tá pelo time. Pelo Botafogo. Tem que ter motivação, verdade. Aí que tá. O que eu sugiro é a Dilma falar o seguinte, gente, qual é a motivação pro cara brigar na guerra? Porra, eu sou corintiano, sou da Gaviões da Fiel. Pra que eu vou pra guerra contra a Rússia? Né? Qual que é a minha motivação? Não, a Mancha Verde vai estar lá também. Opa, então peraí. Não. Se a Mancha Verde vai estar lá, eu quero estar lá também. Não, a Independente vai estar lá. Opa, não, então eu também quero estar. Eu quero matar mais russos do que eles. Aí que tá. A Dilma falar pra galera assim, o negócio é o seguinte, é pontos corridos aqui, pessoal. Tem uma tabela. É a guerra de pontos corridos. Então vai ter uma competição interna. Competição interna. Quem é que tá na frente? Gaviões da Fiel matou 50 soldados russos. Entendeu? A Independente matou 60. Opa, tá ganhando. Então os pontos corridos da guerra entre as próprias torcidas organizadas. Agora eu então a gente tem que mandar árbitro também, então, pra eles ficarem contando e vendo se valeu. Ah, vai ter que ter uma estatística. É, pra ver se matou o contra também. Ah, matou o brother. Puta, isso é ruim. Vai ter que ter uma estatística. Mas tem gol contra? Não, gol contra é você matar contra o cara da própria equipe, né? Ah, que às vezes é uma camisa 12, às vezes briga com uma Gaviões, entendeu? A torcida do Flamengo tem a rivalidade interna da própria torcida. Então, acho que acontece. Então, agora imagina esse cenário, onde a gente já chegou. Olha só, né? Olha o Capivarão. O Capivarão. Pá. Brasil entrou em guerra. Ali na Ucrânia. É, ó, não, na verdade a história começa assim. O Brasil entrou em guerra com a Rússia porque a Rússia descobriu que existe a Rússia brasileira, que é o Paraná. Não gostou disso. Então o Brasil entrou em guerra, mandou o Capivarão pra lá, que é o submarino brasileiro, mandou o Capivarão lá, cheio de torcida organizada. Que é possível, claro. O Corinthians enviou pro Japão 40 mil pessoas. Por que não vai levar a torcida pra Rússia? É a mesma coisa. Não é tão diferente. Morre. Pode levar, claro que pode. Não vai morrer no meio do caminho. Vai acontecer. Então chegam os capivarões nas praias russas com torcidas organizadas, cada capivarão com uma torcida. Então tem a torcida do Flamengo, tem a torcida do Bahia, tem a torcida do Santa Cruz. Então aí tem a Série A e tem a Série B, né? Tem lá as suas 40 torcidas aí. Não, vai ter a torcida do Paysandu, né? Que é o momento... Porra, tá foda chegar na Série A. Mas, ó, na guerra a gente vai ter chance aqui, né? Vamos ter chance. Né? Vamos nós três lá resolver. Não, vai ter nada. O Paysandu é grande, cara. Por exemplo, tem time que não pode mandar a torcida, né? Eu acho. O Botafogo não pode mandar. O Botafogo não pode, porque vai ter uns velhinhos na guerra. Vai ficar velhos e crianças ficam. O Santos também. O Santos é os pracinhas, já tá. Os pracinhas já não pode. Tem a sangue jovem ali, mas acho que o peso vai ter mais de 60 anos, né, a maioria. Enfim, tem umas torcidas aí que não vão se dar tão bem, mas vão ter umas que vão estar com sangue nos olhos pra ganhar da outra torcida. Aí que tá o ponto. Que é uma torcida lutando contra outra torcida. Foda-se o Brasil. Ninguém tá ligando se o Brasil vai ganhar. O cara quer que o Corinthians ganhe. O cara quer que o Flamengo ganhe. O cara quer que o Palmeiras ganhe, entendeu? É. Então foda-se aí. Mas você acha que em algum momento pode ser que o Brasil ganhe, aliás? Porque guerra nunca é um contra o outro. Nunca é lutinha. Sempre tem aliado. Ah. Você acha que algum time da Europa, por exemplo, os hooligans, ia falar assim, gente, achamos a nossa... A gente viveu pra isso. É, não, mas peraí, os hooligans são os ingleses, certo? Sim. Então, a gente vai montar uma aliança com a Inglaterra. Certo. Aqui na América do Sul, a Argentina é inimiga da Inglaterra. Eles vão se juntar com a Rússia. E aí, a e torcida é organizada do Boca vai invadir o Brasil. Então, peraí, então já tá começando a ser uma guerra mundial, porque a gente não pode mandar todo mundo pra Rússia. Não, vai ter que ficar uma galera vai aqui. Vai ficar a torcida do Sul, então. A torcida do Grêmio e a torcida do Inter. E a torcida do Inter. Vão defender a fronteira contra a torcida do Boca e a do River Plate. Isso. E a do São Lourenço ali. Aí que tá. A rixa entre Grêmio e Inter é muito grande. É muito grande. Mas, não, mas sabe qual é o maior problema do que a rixa entre os dois? O maior problema é que o cara do Sul é pagar pau pro Argentina. É capaz de se juntarem com a Argentina pra falar, puta, é nossa chance de ficar fora do Brasil agora. Então, no a independência tudo, do Rio Grande do Sul vai acontecer agora. Vai virar um motim. Nossa. Vai virar um motim. Cara. E é muita gente, porque o estado lá é dividido em dois, só tem dois clubes. Só é praticamente. Então, se juntar essa galera com a Argentina e eles quiserem ir bater na torcida do Corinthians, fudeu. Fudeu. Não, porque a torcida vai estar... Ó, Capivarão juntou ali. Não, o Capivarão tá lá na Rússia. Juntou já. As grandes torcidas, foi, fica o Grêmio e o Inter pra proteger a fronteira. Sim. Da Argentina, que quer invadir o Brasil. Quer invadir o Brasil. Que ela é contra a Inglaterra, que é aliado do Brasil, a guerra. Cara, a gente tá chegando num ponto... E aí a gente vai ter que chamar... Interessante. Quem pra proteger? Pra proteger a galera. Agora a gente tem que achar alguém pra proteger o pessoal do Brasil. Tem que proteger o Brasil do Sul. Do Sul. Esse que é o grande problema. Será que Santa Catarina e o Paraná vão se juntar aos gaúchos? Cara, eu acho que... Eu acho bem possível, hein? Mas os gaúchos não gostam de Santa Catarina e Paraná. Eles vão querer ficar só eles. Quais são os clubes de Santa Catarina e Paraná? Figueirense, Havaí, Chapecoense e Joinville. Olha, são Atlético, quatro. Atlético, Coxa e o muita Paraná. Gente já. São quatro, mas acho que somando não dá um Inter e Grêmio. Entendeu? Não, mas aí vai junto o Coxa e o Paraná Clube e o Atlético. Eu acho mais seguro, porque vai ter uns caras no Paraná que também torcem pro Grêmio. Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente... Se mandar a torcida do Inter e do Grêmio para a Rússia e deixar, por exemplo, a torcida do São Paulo para cuidar do sul do Brasil... É porque é do São Paulo. Não, eu acho que deveria... Pode ser a do Flamengo também. Acho que antes eu tenho uma ideia melhor. É. Ser uma torcida do Nordeste para brigar com a do Sul. Não, mas acho que é boa. Será? Mas olha só, antes da Dilma encher... A rivalidade, vai ser aquele negócio... Ah, você me xingou no Facebook lá? Cabeçudo, falou que não tinha água não aqui? Água, falou que não tem o pescoço? Quem é que vem de rede agora aqui? Entendeu? Então o ponto é, antes da Dilma lotar o Capivarão e mandar para a Rússia... Trocar alguns estados de lugar. É. Pegar a galera, as torcidas do Bahia, do Fortaleza, do Santa Cruz, do certo, Ceará, certo. E trazer ali pro Paraná. O Paraná. Não, olha a guerra que aconteceu na Rússia brasileira também. Eu acho que a guerra contra o Rio Grande do Sul ela não precisa acontecer. Por quê, cara? Porque você pode pegar os torcedores do Grêmio e do Inter e mandar pra Rússia e botar essa torcida do Nordeste pra lutar contra o Boca e contra o River Plate. Tá, a gente tá esquecendo também de duas torcidas muito grandes que, em Minas Gerais, praticamente é só Cruzeiro e Atlético. Sim, sim. E eles sim. também são muita gente. E eles têm medo de entrar no Capivarão, porque tem água, né? É. Eles vão de Sabiazão. Sabiazão vai chegar sobrevoando. Sabiazão que é o... É o nosso cargueiro. É o cargueiro, avião cargueiro. É o avião cargueiro aí. O Brasil ia dar o nome de Sabiazão. Sabiazão, Brasil. Cara, pra mim faz muito sentido Sabiazão, isso. Sabiazão, cara. Eu consigo imaginar o Sabiazão. As Forças Armadas dando o nome de Sabiazão. E o Capivarão. Eu consigo. Vamos recapitular aqui o negócio. A mesa de War, é começa a história de novo. Vamos começar a história de novo. Rússia ficou puta. Putin entrou no Google. O que os brasileiros pensam da Rússia? Procurou Rússia, entrou no Não Salvo, achou posts da Rússia brasileira, que é o Paraná, ficou puto da vida. Putin da vida, né? Sim. A piada. Ficou Putin da vida, entrou em guerra com a Dilma falou, então vamos mandar a galera da guerra aí. Não, ao invés de mandar soldados, manda torcidas organizadas que vão lutar através de pontos corridos numa tabela, ok? E aí a torcida vai ser enviada pelo Capivarão, que é o submarino brasileiro, ok? E o Sabiazão, que é, né, a parte aí da aeronáutica brasileira, que vai enviar os torcedores do Cruzeiro e do Atlético e também da região ali do Centro-Oeste, que tem medo de água, então tem que mandar pelo ar, né? E aí, chegando lá, essas torcidas começam a brigar com a Rússia, e num esquema de pontos corridos, né, pra incentivar a galera. Enquanto isso, os torcedores do Nordeste são enviados para o Sul para proteger a nossa fronteira contra a Argentina, os torcedores da Argentina, que por causa da Inglaterra ter esse ter apoiado mandado os hooligans pra lá. Exato, ter mandado os hooligans pra lá, que são os aliados brasileiros. Uhum. A Argentina acaba tentando invadir o Brasil através de Boca Juniors e do River Plate, e os torcedores do Santa Cruz, do Ceará, do Bahia e tudo mais vão tentar proteger a fronteira do Sul. É isso? É isso. Acho que essa guerra tá ganha já pelo Brasil. Agora minha pergunta é: ganhamos essa guerra ou perdemos essa guerra? Eu acho que a gente ganha essa guerra da Argentina e da Rússia. Isso. Só que a gente não vai poder entrar em outra guerra, porque vai dar alguma guerra interna depois entre as torcidas, que não vão ter mais inimigos. O ponto positivo dessa discussão é: imagina, aconteceu isso de verdade. Uhum. Certo? Aconteceu isso de verdade. Mas meu amigo, nós estamos no país de futebol. A bola tem que rolar, o show tem que continuar. O Campeonato Brasileiro não pode parar, nossa agenda é muito apertada. Né? A CBF não vai deixar o Campeonato Brasileiro parar. Então, o futebol vai continuar por aqui. Só que sem a torcida organizada, que vai estar lá na Rússia. Sim. Ok? O que que isso é bom? A família vai pro estádio. Vai pro estádio. A família não vai ter medo da violência nos estádios, porque os caras violentam lá. Uhum. Entendeu? Então o Brasil, ele tá se livrando de uma galera também, que é bom pro futebol brasileiro aí, mandar esses caras pra guerra, porque vai ter muito mais pessoas nos estádios, a arrecadação vai ser muito maior, vão vender muito mais camisetas. Vão quebrar menos cadeiras. Vão quebrar menos cadeiras, né? Tem todos esses pontos positivos aí da guerra. Eu tenho uma dúvida a respeito do seguinte: já que vão ser torcidas organizadas contra lá, você acha que os boletins de notícias direto da Rússia vai ser feito pelo Neto? Brincadeira! O Neto ia ser tipo correspondente de guerra. Vamos agora com o nosso correspondente de guerra, Neto, que ele tá lá na fronteira da Ucrânia. Ele vai ser tipo o Bial no Muro de Berlim, só que é o Neto. A torcida do Corinthians tem que ir pra seleção. O Seedorf devia estar aqui incentivando a galera do Botafogo. O Seedorf... Esse não tá aqui. A torcida do Vasco ia ser rebaixada, com certeza. Aí ia chegar o Júlio. Eurico Miranda, puto da vida. Malandro. Imagina o Galvão Miranda de Bonaparte. Imagina o Galvão perguntando pro Arnaldo se vale chegar de bazuca. Pode isso, Arnaldo Russo de bazuca, pode. Aí vem o Galvão. E lá vem ele de novo! Tá virando um passeio! Tá virando um passeio! Tá virando mais um! Mais um! Mais um! Vamos embora, galera! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim, o Brasil! O Brasil vai perder a guerra, cara! O Brasil vai perder mais um 7-1, enfim, tentamos! Tentamos. Levantamos a nossa teoria, tentamos, mas eu acho que o Brasil, infelizmente, perde a guerra. E essa foi a primeira teoria Não Ovo, que é o podcast paralelo ao podcast oficial do Não Ovo, apenas com teorias. Então, você que gostou aí do Teoria Não Ovo, mande sugestões da próxima teoria. Não sei, algum problema que está acontecendo, a gente vai tentar resolver da mesma maneira como nós conseguimos resolver de forma muito clara o problema da guerra, do Brasil entrando em guerra com a Rússia. Muito obrigado. Exército brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório.